O assunto a ser colocado aqui hoje é Deus e religião. Bem, por si só, né, falar sobre Deus e religião já é uma coisa um pouquinho meio que complicada. Porque dependendo de cada um, dependendo da situação cultural, da questão até filosófica de cada um, da questão religiosa, ética. Tem alguns que a gente vai falar de Deus e talvez as pessoas nem acreditem no próprio Deus, são ateus. Então, já falar de Deus é um assunto meio que talvez complicado para alguns, menos complicado para outros, porque nós vemos de uma cultura religiosa bastante ainda enraizada, né, na Igreja Católica Apostólica Romana, onde nós aprendíamos lá desde criança, e nossos pais também, e nossos avós e bisavós, isso aí é uma tradição religiosa, cultural, onde o Deus era aquele Deus vingativo, aquele Deus feroz, aquele Deus brabo, aquele Deus onde ele aparece até em algumas figuras lá na igreja como um senhor de idade, com um rosto bastante severo, né? E que a gente sabe que a coisa não é bem assim. Deus, na concepção da palavra propriamente dita, não é nenhuma pessoa. Tanto que a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? Então é difícil. Cada um tem a sua concepção de compreender Deus. Dependendo da religião, se ele é judaico, dependendo se ele é cristão, dependendo se ele é maometano ou islâmico, quer dizer, existem aí, dentro dessas três grandes religiões, uma concepção bastante variada nas suas igrejas, variadas também, nas suas filosofias, na filosofia oriental. A questão de Deus é muito ampla. Mas como nós, aqui, principalmente no Ocidente, a gente precisa sempre ter uma definição de algo, o que é algo, e existe sempre uma necessidade de nós, seres humanos, principalmente no nosso estado evolutivo em que estamos passando agora, que é ainda um planeta de provas e expiações, nós precisamos de uma definição, nós precisamos saber o que é isso, o que é aquilo. Existe sempre uma definição para algo ou para alguma coisa. Então, Deus, se a gente vai ver lá na primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, deve ser, se não me engano, o que é Deus? Lá com outras palavras, e depois existe uma explicação bastante interessante, Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a causa única e primeira de todas as coisas. Coisas aqui entram, coisas e seres humanos. A vida vegetal, animal e mineral. Vamos ficar aqui só no planeta Terra? Não. Nós vamos distante. É a causa primeira de todo o universo. Quer dizer, dá um nó no nosso cérebro quando a gente começa a pensar nisso. É a causa primeira de todas as coisas. Existem também outras definições que Deus é o princípio, é o meio e é o fim de tudo o que existe. É uma coisa ampla. Se nós vamos começar a tentar refletir sobre isso aí, é até bastante, é até meio que extraordinário até onde que a nossa mente consegue chegar. Porque mentes limitadas que nós temos, a questão de Deus é ilimitada. Deus é onipotente, isto é, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus é onipresente. Onipresente quer dizer Deus, o que é Deus? É onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Inclusive dentro de nós, se nós deixamos. Deus é onisciente. Ciente, vem da palavra saber. Deus sabe tudo, de todos em toda hora, em todo lugar e todos os tempos. Quer dizer que se nós vamos começar a tentar questionar e tentar começar a ir adiante na simples palavra Deus, que alguns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, mas no final das coisas é o que é Deus. Ele é tudo isso. Ele, esta coisa que é Deus. Por isso, dentro de uma concepção aqui mais ocidental, nós precisamos dessas palavras para a gente mais ou menos se situar aquilo que a gente quer saber. Existia um filósofo lá no ano 480 depois de Cristo, um tal de Boécio. Ele já na época ele dizia assim, que Deus antevê nossos pensamentos e atos autônomos. Deus, ele já prevê, ele antevê os nossos pensamentos e os nossos atos autônomos, aquilo que nós queremos fazer, é através da nossa autonomia. Vejam só a grandiosidade do pensamento desse filósofo Boécio. Deus antevê os nossos pensamentos e os nossos atos de vontade própria. Já o Santo Anselmo, lá que viveu em 1033, ele diz assim que basta pensar em Deus para saber que Ele existe. Basta pensar em Deus para que a existência dEle dentro de nós realmente seja um fato verdadeiro. Nada contra, às vezes, aqueles que pensam de uma forma diferente. Só que, quando a gente vai se tratar de religião, que também é um assunto bastante complexo, porque cada um parece que quer colocar que a religião dele é melhor que a outra, ou que a igreja dele é melhor que a outra, tanto que hoje, se nós vamos olhar no cenário mundial, os grandes conflitos da humanidade, eles são por causa das diferenças ideológicas religiosas, por causa daquilo que se chama de proselitismo religioso. O católico apostólico romano não aceita aquilo que a igreja evangélica luterana prega. O católico não aceita aquilo que a igreja evangélica pentecostal lá, só Deus, só o Senhor é Deus, prega. Então, são essas diferenças ideológicas que fazem com que haja um atrito entre as religiões. Na verdade, Deus, aquilo lá que é Deus, ele não criou nenhuma religião. Quem criou as religiões foram os homens. Há 4.500, 5.000 anos atrás, surgiu uma das primeiras religiões, né, que foi a religião judaica. 2.000 anos atrás, através de Jesus, foi constituída, de certa forma, a religião cristã. Há 1.300, 1.600, 1.700 anos atrás, se criou, através dos discípulos lá do Maomé, a religião islâmica. Mas todas elas pregando a existência de um mesmo ser supremo, com a ideia de que seria sempre esse ser supremo, essa grande coisa que seria Deus, a nossa salvação, a ideia de salvação. Só que, na verdade, a religião, que seria aquele termo que o Mickey aqui falou tantas vezes, que é a palavra religião, quer dizer religar, quer dizer religar nós, seres criados por Deus, religar ao Criador, parece que um pouquinho, se nós formos questionar essa pergunta aí, essa questão, né, parece que as religiões, todas elas, todas as igrejas, elas talvez não tenham funcionado de uma forma correta. Porque, na verdade, a gente vai voltar na história e a gente vai perceber que as maiores chacinas, os maiores assassinatos, crimes hediondos, matanças aconteceram por causa da religião, das religiões, em nome de Deus. Ou seja, Alá, ou seja, o próprio Deus. Então, talvez os homens, eles não se interessaram tanto através das religiões para a salvação do homem, propriamente dito, de nós, seres humanos, mas sim de salvar a ideologia religiosa deles. E hoje parece que a coisa está mais ou menos ainda parecida desse jeito. Mas tudo é uma evolução. Então, aquilo que acontecia há 200, 300 anos atrás, na época da Inquisição, antes tiveram as cruzadas e antes tiveram outros fatos lamentáveis na história religiosa, hoje não acontece mais. Mas acontece, então, na questão islâmica, onde existem os grandes grupos fundamentalistas que hoje estão promovendo matanças, estão promovendo também grande violência, exatamente pela questão do sectarismo religioso, que tem que matar aqueles que não acreditam na ideia do Alcorão, que é a ideia dos ensinamentos do Alá. Mas tudo é uma evolução. Eu acredito piamente, e eu quero acreditar, que as religiões ainda elas vão ser, sim, um dia, a união de todas elas, elas vão ser, sim, uma maneira de agregar as pessoas, de unir as pessoas num fim comum, né? Nessa questão de se esquecer, então, as ideias contrárias, as ideias, digamos assim, achar que eu estou certo, que eu estou no Espiritismo e que as ideias do católico estão erradas, que a ideia da Igreja Universal está errada, quer dizer, isso não existe. O que existe é eu estudar, é nós estudarmos, termos as nossas ideologias religiosas, políticas, culturais e apenas observarmos as outras ideologias e, se nós quisermos um dia discutir, questionar e tal, mas com conhecimento de causa, mas não achando que nós somos donos da verdade. Essa é a questão. Então, sobre Deus, é isso. E sobre a religião, na verdade, não tem muita coisa a não ser estudá-las. Eu me lembro que uma vez existia aqui em Flores da Cunha um hospital chamado Santa Terezinha. Ele ficava lá onde tem a casa do Castelão, agora do Gelson Castelão, em frente ao sindicato, de mais idade aqui, eles sabem onde é que ficava esse hospital, era do Dr. Gonzalez. Então tinha o saguão de entrada, e aí tinha uma escada que subia para o segundo andar, onde tinha a sala de cirurgia, tinha outros quartos e tal. Então tinha uma plaqueta lá que estava bem escrito assim, eu nunca vou esquecer isso: nesse recinto é proibido falar em religião e em política, porque senão ia acontecer alguma coisa. Então, ele era bem inciso nessa questão. Não se falava em religião ou em política. Por quê? Porque cada um tem a sua ideia. E cada um tem a sua ideia e deve ser respeitado. Obrigado.